para este confinamento, quando agora para a sua direita na proa 140, correção de 40 por 40 milhas, quando então volta do Jonas. Boa noite, identifica nível 350, 29 trabalho para São Roberto, chegada a Cari, pista 28. Está 317 horas. Terra da frente, pensamento direita, mais 0951, 40 milhas, 10 milhões. Identificação autorizada, chegada a Cari, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0.17, então 3.5.0. Chegada a Cari, 3.000 pés, 1.0.17, 3.5.0. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva à esquerda após 3.000 pés. A saída é Gole, transição Gonza, controle 1, 19.35, e o transponder 5.5.10. Confirmando, após decolagem mantém pro até 3.000 antes de iniciar a curva da saída Gole. Guarulhos, 360 pela Peruísque 58, decola da 28, mantém a reta até 3.000, curva esquerda, Gole Gonza, 119.35, controle 5.5.10, transponder, total 9.908, está pronto para puxa e acionamento. Autorizado, time táxi. Para táxi, 9.908. Boa. localização, não, ambiente, então também está ciente e assim que possível será autorizado. Nós temos a aeronave que está para proteger o navio e subir o salvador, aguarde para o salvador. Fala-me com o seu localizador no 603, no 606. Alpes tem uso 28, ajustou o altímetro no 097, vento de 190 graus com 1,4 nós, procedimento ILS Oxley, pista 28. Muito obrigado. Localizador, avistando com 606. Corrigi, 606, complete procedimento, chame agora a 2386, bom pouso. Obrigado, 386. Atende essa para 2.000 pés, está o altímetro 1.097, informe no curso localizador, pista 28. 2.000 pés, 1.097, informará no localizador da 3.000. Está autorizado até o ponto de espera da 28, total, ajuste 1.017, chame pronto para decolagem. É o ponto de espera, está para pronto para decolagem, para 1.008. Oi, Salvador, gol 1606, baixou, travou, final 28. Gol 1606, continue a aproximação, vento 190 graus, 14 nós, autorizado pouso, pista 28. Gente, autorizado pouso, pista 28, gol 1606. Italiano, Saulo Alzuno 1, vai liberar a esquerda, ingressa no pátio 3 via Quilo e aguardar ingresso no pátio 1. Via Quilo, aguardando ingresso no pátio 1, agora 606, vai ingressar no pátio 3 via Quilo. Espera, pronto, 9908. Total 9908 ali, mantém. Sim, mantém. 83178 para o TAC, no POV 102, autonomia 0317, alternando Aracaju. Tan 3178, ajuste no 017, vai prosseguir via Índia Alfa até o ponto de espera 28, chama pronto para decolagem. Índia Alfa até o ponto de espera 28, ajuste 1017 para 3178. Total 9908, vento 210 graus, 14 nós, autorizado a decolar a pista 28. Colégio autorizado, 210, 44, 9908. São para 250, 520, pode aprovar, usando. Autorizado, forma no curso localizador. Formular no lote 352. Vetor da mesa, passa o tráfego. Direita pro 115, porra, 10 milhas, após reação maior. Patrona para o 8, agora 606. Afirmação, 4 direita pro 115 por 10 milhas, após reação maior. Nove zero oito, 119.35 aos 14, bom voo. 119.35, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, total 9908. Contato radar, sua para nível 360, perfil Gole Guaza. 360, Gole Guaza. 9908. No curso do localizador, o 3520. 520, completa a aproximação, chame a torre 186, bom pouso. 186, grato, até a volta. Estabilizado na final da 28. 3520, autorizado o pouso na pista 28, vento 220 graus, 1 a 12 nós. Livre pouso, 28 até 3520. Boa noite, Salvador. Boa noite, Webjet 6701, cruza 245 em descida, sexta alfa. 6701, identifique, desça para 2000 na CARI, 1017, ajuste no 017. 2000, CARI, 1017, Webjet 6701. força. Nós, Bono 7, compasso. Bono 60, informação alta. Bono 7, ano 4, identifique, desça para 3000, ajuste ano 0, ano 7, chegada CARI. Poderia confirmar o nível autorizado? 3000. 3, seu peço. CARI, Bono 7, compasso. Pau 9908, chame Recife, 1264, alterne 1-3325. 1264, 1-3325, 9908. Wavinha 701, autorizado final ILS Zulu, informe estabilizado. 6701, reportando estabilizado no Zulu, objeto 6701. Sam 3178, ponto de espera da 22, pronto. Sam 3178, ali mantém. Ali mantém 2178. Salvador, Sam 3170, tem informação alfa. 3170, identifique, chegada CARI, desça ao 040. Identificou CARI, descendo 040, até 3170. Até 3520, livrou. 3520, prossegue via Alfa e Índia, portão 3. Alfa, Índia, portão 3, 3520. Tutã 3178, autorizado decolagem pista 28, 230 graus, 1 a 12 nós. Autorizado decolagem pista 28, Tutã 3178. Solicita nível 320, Tutã 9908. Tutã 9908, indicado redução na navegação na Suba ao nível 320, Suba ao 320. Assuma a navegação na Ponte Sagada, agora 35 milhas a sudoeste do Velho Salvador. próxima 1, na Buena Vista. Salvador, TAM 3178, boa noite. TAM 3178, suba ao 270 na Aron Vigilância. Aron 270, TAM 3178. Chame Recife, 12685, Alterne 12545. 12685, 2545, boa noite, obrigado, TAM 3178. Localizador, 76701. Muito bem, agora 186. 186, leva o jet 6701. Uno 714, desce para 2000, autorizado final ILS, Zulu, informe estabilizado. 2000, sempre autorizado final Zulu, da 28, informe estabilizado, gol 1714. E continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda, pista livre, autorização, acidente 6701. Autorizado, pouso, pista 28, vento 210 graus, 209, tem uma viatura que já está levando aqui na cabeceira oposta. Afirmativo, diante das condições, baixado de trabalho, visual prossegue, objeto 6701.